8401-0909. Padre Reginaldo, meu nome é Marta, moro em Guaraniaçu, Paraná. Escuto o seu programa pela Rádio Vale Verde de Jesuíta. Quero dar um testemunho. Dia 8 de junho, uma filha ligou pedindo oração para a mãe dela, que tinha rachadura nos pés. Padre, o Senhor pediu que ela rezasse também todos os que tinham feridas profundas. Fechei meus olhos e comecei a rezar, porque também tinha os meus pés rachados. No dia 8, estavam sangrando. Rezei para Jesus Eucarístico que curasse os meus pés. Não podia nem caminhar, mas passei água benta, coloquei a mão no lugar da ferida. Hoje meus pés estão curados. Obrigado, Jesus, por esta graça alcançada. Deus abençoe, querida. Deus abençoe você que me acompanha pela rádio Jesuíta, Jesuítas Assis Chateaubriand. Vale Verde, Vale Verde, Vale Verde. Deus abençoe. Bíblia aberta, cartilha de oração. Preciso de uma palavra. Qualquer palavra não vale, não é não? Tem que ser palavra verdadeira, palavra que brota do coração. Preciso de uma palavra e a palavra é de Jesus. Jesus tem palavra santa. É, Jesus tem palavra boa. É quando Jesus me fala que eu me torno mais pessoa. Sim, é verdade. Mateus 9, 1 a 8. Mateus 9, 1 a 8. É, cantores de Deus, sempre cantando as maravilhas do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Escuta lá. Jesus disse a um paralítico: meu filho, coragem. Teus pecados te são perdoados. Ouvindo essas palavras, alguns escribas murmuravam entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando nos pensamentos das pessoas que estavam com ele, perguntou: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda, ora? Para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados, vou dizer-te: levanta-te, toma a tua maca e volta para a tua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje tem muitas formas de compreensão. Porém, eu vou ficar na primeira frase. Jesus disse a um paralítico: meu filho, coragem. Coragem. Parece uma palavra tão boba, né? Mas não é. Coragem quer dizer: dê o primeiro passo. Coragem. Estenda a mão primeiro. Covardia é o antônimo de coragem. E aqui deixa eu partilhar: muita gente, por falta de coragem, fica se justificando nos seus erros. Por falta de coragem, muita gente ficou numa cadeira de roda, porque não teve coragem de arriscar levantar. Por falta de coragem, tem muita gente me ouvindo hoje com uma tristeza no coração. E sabe por quê? Porque faltou coragem de dizer: me perdoe, me desculpe. Agora, coragem para falar mal da vida dos outros? Coragem para fazer safadeza? Mas e coragem para dizer: eu te perdoo? Dai-nos, Senhor, coragem. Coragem. Vamos juntos pedir? E nessa quinta-feira, pegue lá a roupa dos enfermos. Pega nessa quinta-feira lá uma foto. E eu queria que você que está aí, uma tristeza. Hoje eu quero rezar sobre a tristeza. O que, que é tristeza? Tristeza é ausência de alegria, é melancolia, é angústia. Peça, Senhor, tira essa tristeza do meu coração, Senhor. Tira essa tristeza da minha vida. Eu não quero murchar como um maracujá, triste e amargo. Me dê coragem de buscar o sol que está lá fora, lindo. Me dá coragem de olhar outras coisas além da minha própria tristeza. Me dê coragem, Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Dai-nos, Senhor, a coragem de que precisamos. A partir da Eucaristia. Eu creio na Eucaristia e por isso eu tenho coragem. Eu creio em Jesus, por isso eu me levanto. Eu creio em Jesus, por isso eu sou curado. Mas quando lá chegar, a cruz é meu lugar, é preciso coragem. É preciso coragem. E quem nos dá essa coragem é a Eucaristia. O amor de Deus tudo pode transformar. O amor de Deus tudo pode transformar. É preciso coragem. Jovem coragem. Você tá ouvindo? Oh, meu Deus, dá vontade de ficar mais, mas eu tenho que me despedir. E eu sempre me despeço com aquilo que eu tenho de mais precioso. Sabe o que é? As minhas mãos ungidas. É o que tenho de mais valioso. E é por isso que nessa hora, você pode imaginar, não pode ver, mas eu dou a bênção, como na missa. O Senhor esteja convosco. E abençoai essa água. E tire essa tristeza, Senhor, do coração. Dá coragem, dá coragem. Abençoai e santificai a água, as roupas, as fotos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.